Vricinho. Oh. André Civis, o mural de Ibi Koala. Nunca deixo. Original é nós. Ela faz o Lomotif de calcinha e sutiã. Posta vídeo todo dia dançando no Instagram. A Pancadeixão tá lançando esse desafio pra ela. A Pancadeixão tá lançando esse desafio pra ela. Vai, senta blogueirinha jogando bundão pra tela então. Senta blogueirinha jogando popô pra tela então. Senta blogueirinha jogando bumbum pra tela então. Senta blogueirinha jogando popô pra tela. Senta blogueirinha jogando bumbum. Senta, senta, senta. Vai. Então, senta blogueirinha jogando bumbum pra tela. Então, senta blogueirinha jogando bumbum pra tela. Vai segurando, tá? Nunca deixo. Faz o Lomotif de calcinha e sutiã. Posta vídeo todo dia dançando no Instagram. A Pancadeixão tá lançando esse desafio pra ela. A Pancadeixão tá lançando esse desafio pra ela. Vai, senta blogueirinha jogando bundão pra tela então. Senta blogueirinha jogando bumbum pra tela então. Senta blogueirinha jogando bumbum pra tela então. Senta blogueirinha jogando bumbum pra tela. Senta blogueirinha jogando bumbum pra tela. Senta, senta, senta. Então, senta blogueirinha jogando bumbum pra tela. Então, senta blogueirinha jogando bumbum pra tela. Ela faz o Lomotif de calcinha e sutiã. Posta vídeo todo dia dançando no Instagram. A Pancadeixão tá lançando esse desafio pra ela. A Pancadeixão tá lançando esse desafio pra ela. Então, senta blogueirinha jogando bundão pra tela então. Senta blogueirinha jogando popô pra tela então. Senta blogueirinha jogando bundão pra tela. Senta, senta, senta. Vai. Então, senta blogueirinha jogando popô pra tela então. Senta blogueirinha jogando popô pra tela. Show.